Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acervo Perdido Podcast, com mais um papo aleatório. Bom, eu vim aqui também para falar que o servidor já foi completamente migrado e a distribuição do podcast ela vai ser já está sendo feita em diversas plataformas. Falta eu vincular no iTunes o link e no Spotify, Deezer, entre outras plataformas mais famosas. Eu preciso primeiramente registrar um domínio. Mas se você pesquisar Acervo Perdido Podcast no Google, você já encontra um site com um feed provisório. Todos os episódios já estão lá e será continuado a publicação dos episódios, etc. E eu vou tentar prosseguir com novas ideias aqui para fazer, já que é um feed mais independente, eu não vou precisar ficar à mercê de uma empresa uma terceira, né? Que no caso era o Anchor, que foi comprada pelo Spotify, é uma terceirizada. Em que eu basicamente ia ficar medindo palavras, pisando em ovos, porque, como eu disse, me parece muito que daqui a algum tempo o Anchor, por exemplo, o Spotify, que essas plataformas que hospedam podcasts, principalmente podcasts originais, elas vão colocar algum bot para rodar, para ficar acompanhando tudo que a pessoa fala e analisar para saber se esse conteúdo que ela está falando é uma fake news, é um conteúdo preconceituoso, etc. E convenhamos que isso vai ser horrível, porque, como eu não lembro qual é o filme, é um que tem o Will Smith, a inteligência artificial ela não consegue identificar um sarcasmo, uma ironia. Imagina se você faz um podcast como eu faço, que às vezes tem um tom de ironia, muitas vezes tem piadas irônicas, sarcásticas, e a inteligência artificial não consegue identificar. E ela interpreta aquilo como se fosse uma coisa racista, preconceituosa, etc. E assim vai. Então, ainda assim, o podcast, ele sempre, a maior parte do podcast que eu conheço, eles sempre tiveram um servidor independente. Ainda assim, tem ajuda de outras empresas maiores, porque alguns já viraram até marcas. E, enfim, é muito melhor, às vezes, quando está sendo gerenciado por uma empresa. Às vezes, mas só quando a empresa não quer muito meter o bico no que você faz. Quando a empresa só, tipo, ó, vou administrar aqui o feed para não acontecer nenhuma merda e tal, tá beleza, ok? Ok. Mas que nem o Podbean. O Podbean, tipo, olha, tu paga aqui, tu vai ter armazenamento ilimitado e a gente não vai meter o bedelho em nada teu aqui. Tem algumas regras de privacidade, tem algumas regras sobre conteúdo que tu fala, mas eles não monitoram. Não quer dizer que eu vá fazer alguma coisa errada. Não quer dizer que, obviamente, eu vou fazer de tudo. Aqui, por exemplo, sei lá, Sexy Hot, acho que é Sexy Hot, tem podcast pornográfico. Eles não vão colocar isso para armazenar no Podbean, por exemplo, que é conto erótico. E tem gemido, são detalhes que tem no podcast. Eles não podem colocar isso num servidor de uma empresa que não permite esse tipo de coisa. Eles têm que criar um próprio servidor, a própria hospedagem. Estou citando um exemplo aqui. E entre outros aí, por exemplo, o Flow, tenho certeza que eles não hospedam num servidor do Anchor, por exemplo, um servidor do Spotify. Tenho certeza absoluta, porque imagina quando o Monark teve aquela fala. Obviamente que eles tiveram que remover, mas imagina se fosse que nem YouTube, que tivesse que o tempo todo estar monitorando ali tudo que falar. Não, cara. É uma coisa meio ridícula para você ficar tão à mercê assim de empresas, até porque é muito melhor você fazer algo. Eu tenho muitas pessoas que é muito a favor de você fazer serviços online hospedados por você mesmo. Você comprar um servidor, uma VPS, como chamam, você comprar um próprio servidor de uma empresa que não cobra tanto, ela oferece um computador virtual com algumas limitações, mas você pode fazer toda a sua hospedagem, etc. E ainda assim é muito legal, porque ainda assim você tem controle sobre tudo que está passando por ali, mas ainda tem seus prós, tem seus contras. O pró é que é tudo controlado por você e vai depender da empresa também que armazena, que muitas dessas que cobram até baratinho, elas têm uma política de privacidade bem rígida que não monitora todo o seu passo. O contra é que você precisa saber como administrar um servidor. E pegar uma pessoa, por exemplo, eu, que é um tanto leiga, por mais que pessoas me achem inteligente, fazer algo desse tipo, para mim, ainda é muito difícil. É certo que ler manual, etc., ajuda bastante. Cara, ler o manual, por incrível que pareça, por mais que o pessoal hoje em dia receba algum produto, tem um manual de instrução, o pessoal ignora muito o manual de instrução e não sabe fazer, é tipo pular um tutorial. Se você não segue e você só mete a cara e faz, fica uma merda. E anda acontecendo muita coisa na minha vida que tá virando algumas coisas de cabeça para baixo, tá me deixando muito mal. E digamos que também, o quê? Deixa eu ver aqui qual foi a última vez que eu gravei o último episódio e ainda assim foi na base da... Como é que eu posso dizer? Foi na força de um... na maior força, tirando ali a força de onde eu não tinha, vamos dizer. Foi no dia 8 de agosto. A gente tá em setembro, já faz um mês. E antes desses aqui, ó, foi no dia 3 de julho. Julho, agosto. Então, assim, virou um podcast que era para ser semanal, por exemplo, ou quinzenal. Ele virou um podcast mensal, e isso não tá me agradando tanto. Pelo menos o quinzenal ainda tava me dando algumas ideias, algumas inspirações para fazer, mas basicamente eu tô deixando esse desânimo, essa desmotivação, todos os problemas me afetarem de uma forma que tá ficando horrível. E muitas vezes é por conta da minha ansiedade que me afeta de uma forma que eu não sei, me deixa totalmente sem reação. Teve muitas vezes que eu acordei com crise de ansiedade, tinha que ir pro trabalho, mas meu corpo nem deixava às vezes eu me levantar. Eu cheguei atrasado algumas vezes porque minha ansiedade só deixava meu corpo travado. Eu não conseguia me levantar. Mas eu sabia que eu tinha que ir pro trabalho, porque lá no trabalho eu não posso chegar para minha supervisora, por exemplo, ou chegar para outra, porque eu tenho a supervisora e tenho a supervisora da supervisora, que é outro nome que se dá. Eu tenho duas patroas. Então, se eu chegar para minha patroa e falar que olha, eu tô com ansiedade, não vou conseguir trabalhar. Aí chego para minha outra patroa, ela vai dizer: "Ó, tu tenta se acalmar aí, se não conseguir, tu vai ter que ir pro hospital pegar um atestado. Se tu não conseguir pegar um atestado, tu se fudeu." Entende? Então, é muito complicado. E ainda assim, tive alguns conflitos com... Recentemente tive um conflito, tive uma semana maravilhosa com a minha namorada. Essa semana, tive uma semana maravilhosa. Eu tô gravando esse podcast, inclusive, eu sempre esqueço tô esquecendo muito de falar a data. Dia 18 de setembro de 2022, num domingo, às 4 horas e 53 minutos da tarde. Eu tive uma semana maravilhosa com ela desde o sábado passado e o sábado, no caso, ontem. Foi uma semana maravilhosa, tirando os poréns que a gente, ela ficou doente do domingo para segunda e de segunda para terça. De segunda para terça ela ficou, estava mal e estava com chikungunya. Aí tava vomitando bastante, enfim, foi uma coisa horrível pra mim, pra ela, porque, pra ela principalmente, porque ela tava com a doença, e pra mim porque tive que cuidar dela. Não que eu achasse ruim ter cuidado dela, até porque eu gosto dela, tem que cuidar da pessoa que você gosta, mas assim, é ruim porque você vai ficar cansado, você já tá cansado, por exemplo, do trabalho, de fazer as coisas na que eu chego do trabalho, tenho que ajudar minha mãe, e ainda assim tem uma pessoa que você tem que cuidar porque ela tá doente. Quando a pessoa tá vulnerável, e ainda assim ela se sentindo muito mal por estar doente e tá me dando, de certa forma, trabalho. Enfim, tirando isso também, a gente conseguiu aproveitar bastante, a gente assistiu filme, conversou pra caramba, fez comida junto, fez almoço, fez janta, fez café da manhã, foi pro trabalho junto. Tudo isso. A gente até trabalha no mesmo local. Mas... deixa eu lembrar aqui. Tem outra coisa que eu queria falar. Bom, durante esses meses aconteceram algumas coisas. Um colega meu, pessoalmente, como... Assim, minha namorada agora é outra pessoa. Porque eu terminei meu namoro esse ano ainda. E estou namorando outra pessoa também. E também foi um processo bem complicado. Já tô com essa pessoa agora, com a minha namorada atual, vai fazer uns 3 meses já, mas todo esse processo, até pra falar aqui pra vocês isso, eu tô até um pouco sem jeito pra falar isso, e eu não sei muito bem como abordar esse assunto, porque foi um começo de namoro bem complicado, e ainda assim o que precedeu ele também foram situações bem complicadas. E o depois dele e o que está se passando até o momento, assim, não quer dizer que estamos mal um com o outro, mas ainda assim tem alguns fatores externos que acabam fazendo tem alguns pequenos desentendimentos. E um deles é uma um colega em comum nosso, ele parou de falar comigo, simplesmente não fala mais comigo depois que eu comecei a namorar ela, porque ele tinha um certo interesse nela. Eu não sabia e simplesmente vim saber depois. E também eu não vou entrar muito em detalhes, eu só posso falar isso porque é por respeito a todos aqui envolvidos, tanto a mim como ele, que nem se, ele infelizmente não está se dando tanto respeito para mim, porque ele acha que eu simplesmente sabia que ele tinha algum interesse nela, e agora eu simplesmente eu cheguei nela e falei, não, namora comigo aqui, não, bora pra esse cara não. Porque se assim, se fosse por mim, eu provavelmente iria ficar mais acuado, se eu soubesse disso. E provavelmente não estaríamos namorando, ou simplesmente ainda ia demorar pra isso acontecer. E... no caso, eu e minha namorada, né? Parece que é esse meu parece que eu tô falando que é eu e meu colega, mas enfim. Quem é, quando o cara é gay, qualquer coisa que ele fala é muito gay. Mas enfim. Eu também tive recentemente, durante essa semana, uma discussão com a minha mãe. Foi uma confusão bem feia, também não vou falar muito o que aconteceu. Eu tive um surto de estresse enorme durante essa discussão. E fiquei gritando, minha voz estava muito... A sorte é que no dia seguinte eu estaria de folga. Eu fiquei com a voz totalmente... E detalhe, foi no dia em que minha namorada também estava mal. Ela estava descansando, ela se acordou num susto com a minha mãe gritando. E minha mãe gritando com o outro. Cara, foi uma cena tão merda. Até minha voz ainda tá falhando um pouco, vez ou outra. Minha voz tava afinando bastante. Não como se minha voz fosse aquela maravilha, a oitava maravilha do mundo. Mas acontece. E, infelizmente, eu tô tentando resolver algumas coisas, mas minha mãe não quer muita conversa comigo. E eu tô tentando o máximo, tirando ainda esses fatores assim que eu falei. Parece muito ainda que eu tô voltando a me entregar o meu desânimo e não tô conseguindo ter tanta ideia pra falar. Eu gosto muito desse podcast, eu percebi que tem, quando eu tava fazendo episódio frequente, tinha uma galera que tava muito engajada, interagindo, mandando e-mail, e eu tava curtindo muito isso. Mas parece que é como se cada coisa que eu tentasse fazer, sempre vem alguma coisa, uma fumaça preta, e toda aquela luz que eu coloquei ali, essa fumaça preta vem e rouba essa luz e some com ela. E eu não sei mais o que fazer. Eu já tentei estudar até rádio amador, por exemplo. Eu gosto muito de rádio amador. Não tenho o conhecimento que muitos têm por aí, principalmente os caras que manjam muito de eletrônica, porque rádio amador você tem que ter um conhecimento de eletrônica até avançado, por assim dizer. E eu gosto também de eletrônica, eu penso em trabalhar com hardware, de computadores no geral, mas é como se toda vez que eu... Acho que isso é mais autossabotagem, vocês vão falar agora. É como se toda vez que eu tentasse fazer alguma coisa que eu visse que eu tô ficando mais animado, aquela coisa vem e dá uma meu cérebro vem e dá uma travada. E simplesmente fica assim, ele impõe um limite para o meu ânimo em algo, e assim vai. E sempre assim eu tô me achando chato em um monte de coisa, eu não curto tudo que todo mundo curte, por exemplo. Não é que eu deva curtir, não que eu deva me adaptar ao gosto dos outros. Obviamente cada um tem seu gosto, mas cara, sei lá, um simples evento que você vai com seus amigos e você tem vontade de ir, quando é do nada você tá mal, tá com cara de bunda, às vezes tem três pessoas conversando, tem duas pessoas conversando na sua frente, sobre assuntos que elas entendem, mas você não entende, e você, tipo, ao invés de prestar atenção para tentar entender, você só fica mal, porque você não sabe do que elas estão falando e você queria muito interagir, mas elas estão lá super empolgadas e você está fora da conversa e você se sente mal com isso. E essas, infelizmente, às vezes eu consigo transparecer isso e as pessoas vêm, tipo, ah, cara, fala alguma coisa que tu gosta, então. Mas quando a pessoa fala isso, eu não consigo falar algo que eu goste e que ao mesmo tempo a pessoa goste. Às vezes eu tenho uns gostos tão de nichos específicos que não tem como eu falar para aquelas pessoas entenderem, por exemplo. E ainda assim, cara, eu tenho o quê? Eu participo, faço os cortes do Crypto Tigers, que é o podcast da Saco Cheio TV. É um podcast que eu gosto bastante. admiro pra caralho o Petri, eu gosto muito do Thiago. O Thiago fala comigo ainda, eu tenho um contato com ele. E eu faço os cortes, participo da comunidade, etc. O pessoal curte pra caramba os episódios que são lançados, os cortes também. E chega num ponto em que eu não sei bem o porquê eu tô desse jeito. Enfim, eu deveria estar um pouco mais animado. Separei, tinha até tópicos aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo falar sobre alguma coisa. Eu tinha alguns tópicos que eu poderia falar. Que, sei lá. Por exemplo, era o que eu tava falando agora. Que tem um aqui que é justamente isso. É você querer fazer alguma coisa e, tipo, depois de um tempo a sua mente estabelecer um limite. Parece que você não consegue mais fazer nada. E também tem a questão do desânimo, por exemplo. E uma coisa que eu tava observando é que será que a rotina da gente também faz, tem como afetar os hobbies da gente impedir que a gente faça o que a gente gosta e sempre ficar naquele loop, naquele ciclo vicioso que é horrível, que vai matando você por dentro. E às vezes eu me sinto assim, morto por dentro, sem vontade nenhuma de fazer nada, e por mim eu ficaria vegetando o tempo inteiro, a minha vida inteira, ou só no piloto automático, fazendo um sim senhor, e mais nada. Isso me dói pra caralho às vezes pensar nisso, porque parece que é como se eu tivesse perdido a vontade de viver, perder a vontade de ser quem eu sou, por exemplo. Eu não sei como é que ainda, sei lá, você parando pra falar assim, parece até que a pessoa tá com vontade até de se matar. Eu não vou negar, eu já tentei fazer isso. E pra eu chegar no ponto que eu cheguei, eu tava com a cabeça muito mal. Mas, assim, já passei também de morrer diversas vezes. Acho que foi umas 3 vezes que eu já passei de morrer. E fora essa, 4, 5, contando com as que eu já tentei me suicidar. E até agora eu tô aqui. Então, eu comecei a ver que, cara, se eu tô aqui, depois dessas 5 vezes que eu passei de morrer, 3 delas não foram provocadas por mim, 2 foram. Então, ainda assim, é como se fosse tipo, olha, tu ainda tem um propósito, você só ainda não viu e tem que reagir o quanto antes, porque se chegar lá um dia, você estiver perto de morrer, você estiver lá no leito de morte ou você estiver bem perto, sei lá, infelizmente a pessoa, sei lá, contrai um câncer, por exemplo, câncer terminal, essa porra, não fiz nada que eu queria. Nada, não vivi minha vida intensamente como eu deveria ter vivido. Muitas vezes as pessoas confundem viver a vida intensamente com fazer besteiras, qualquer besteira que depois ela vai se arrepender depois, sei lá, entregar-se totalmente a drogas, bebidas e prazeres carnais que são só prazeres temporários. Às vezes a vida não é isso, gente, de viver intensamente. Você pode sim, se você quer beber, se você quer fumar, se você quer fazer suruba, orgia, se você, sei lá, quer transar com mulher com pau, enfim, se você quer fazer tudo isso, você pode fazer. Só que ainda assim tem um limite, e tem gente que não respeita esse limite e acaba achando que viver intensamente é se entregar essas coisas ou simplesmente afetar a vida das outras pessoas. Dizendo, eu sou só uma pessoa intensa e não ser tão consequente assim. Não é que você tem que ser um careta e ficar o tempo todo pensando. Você pode ser um careta, na verdade não ser um... Ah, cara, pera. Vou tentar aqui. Não é nem que você tem que ser um careta que vai o tempo todo achar qualquer coisa chata. Não, nem isso. Você também tentar viver a sua vida do melhor jeito que você pode. Porém, ainda assim, estabelecendo limite. Como é que você vai fazer alguma coisa que dê uma certa intensidade pra dar um pouco de adrenalina, dê um certo tipo de prazer aí, qualquer tipo de prazer. Mas você também tem que estabelecer um limite. Porque se você ultrapassa, vai chegar uma hora que você não vai se sentir bem com esse prazer. Principalmente prazeres momentâneos. Prazeres momentâneos o tempo inteiro. Ele só te leva a um prejuízo a longo prazo. Então, quanto mais isso... E, tipo, cara, principalmente quando você se mergulha em prazeres carnais, muita gente, pelo menos pra mim, que quando eu tava ainda muito, muito viciado em pornografia, por exemplo, era uma coisa que estava me gerando, e até hoje eu sinto ainda algumas consequências disso. É um prejuízo a longo prazo que você simplesmente não sabe, às vezes, o que é que eu me tornei, por que eu me tornei isso. Ou melhor, como é que eu cheguei a esse ponto. Pode ser bom no, na hora, durante, etc. Você pode até, é como as, muitas vezes as pessoas falam, ah, eu fiz alguma coisa de momento. Mas às vezes quando você faz alguma coisa de momento, você depois vê o depois, você acaba vendo depois. E por mais que as consequências não venham de momento, e principalmente quanto mais tempo demorar para vir as consequências, elas vão chegar. E chegam, batendo forte em você. E ainda mais corre o risco dessa consequência não só respingar em você, como também respingar nas pessoas ao seu redor. Mas aí é você que sabe o que você vai fazer. E tem pessoas que, infelizmente, tem consciência de que está fazendo a coisa errada, de que fez a coisa errada, mas ainda permanece o tempo inteiro nesse erro de se mergulhar numa coisa que é de momento. E não estabelece o limite que deve ser estabelecido. Você deve viver a vida assim, do jeito mais intenso que você achar que é melhor para você. Mas não quer dizer que você tem que prejudicar a si mesmo e também prejudicar os outros. E uma coisa que eu queria ter falado há um tempo foi que... Uma coisa mais animada foi que eu fui até pro show do Petri. Ele veio aqui para Pernambuco, fez um show em Recife, eu moro em Olinda. Ele fez um show em Recife. Cara, uma coisa que eu achei muito legal é que o Petri, ele estuda a história das cidades. Ele até falou isso no podcast. Eu pensei, não, esse cara não faz isso. Mas ele realmente faz. Ele fez muita piada com relação a Recife. E em Boa Viagem, que é onde ele tava. Cara, é incrível. Eu gostei muito de todos os humoristas que abriram o show pra ele. Uma galera incrível. Tirei foto com ele. Eu queria muito ter falado que... Uma coisa que... Não é querendo me vangloriar, mas tipo, cara, por conta de uma ideia minha e de outro membro do Saco Cheio, agora vocês têm um novo podcast. Eu queria muito falar isso. Só que eu fiquei com tanta vergonha e eu fiquei com medo disso ser uma coisa muito de tipo de querer me vangloriar. Só que eu queria muito só pra ele saber, porra, cara, que legal. Que tipo, foi uma ideia de dois membros. Não fui eu que cheguei e falei, olha, foi um grupo, na verdade. A gente criou um grupo. O Thiago entrou, o Thiago Carvalho, a gente começou a debater sobre criptomoeda, etc. E aí foi que surgiu o Crypto Tigers, que o próprio Thiago, junto com o Iago, só faltou um T, é engraçado, né? Thiago e Iago. Enfim, a gente acabou criando, né? Fazendo toda a pauta dos episódios, fazendo os cortes, procurando sempre temas novos. Até o Crypto Tigers está com membros novos também, membros para assim, para trazer conteúdo novo. Não tem só o Thiago. O Iago saiu por motivos pessoais. Agora tem o Thiago e o André, e tem o Kalian, que ele fala sobre bolsa de valores. Ou seja, o podcast não é só mais sobre criptomoedas, é sobre criptomoedas e bolsa de valores brasileira. E é incrível a forma que tá tomando a coisa. Mas voltando ao assunto principal, o show do Petri foi incrível. Eu fiquei muito sem jeito para falar com ele, mas me deixou muito feliz ter ido naquele dia. Eu tava olhando para ele com a cara de tipo, tinha uma hora que ele tava em cima lá, tinha um pessoal que tava em cima assim. Tinha um primeiro andar, eu acho que é onde o pessoal se prepara lá para fazer os shows, as aberturas, etc. E o Petri tava ali no cantinho, filmando com o celular, e eu, caralho, eu fui com a minha namorada, eu, olha, cara, o Petri ali, ajoelhadinho, nem tava ajoelhado, ele tava de cócoras, ele tava lá, ali, ó, toda vez que apareceu, Petri, mano, Petri. mano, e ver ele de perto, foi incrível, parecia que eu tava, sério, é uma pessoa que eu vi sempre nas telas, e eu raramente vejo o Petri em vídeo. Eu via muito na época que ele tava no Old School, né? Eu comecei a acompanhar ele em 2019, na época que já tinha sido criado Saco Cheio TV. E eu vi muito vídeo antigo dele, quando ele ainda tinha um podcast que era só mais áudio. Ele tentava fazer alguns vlogs, algumas coisas assim, que ele também trabalhava pro Brasil Paralelo, ou Brasil Paralerdos. E você é uma pessoa que você ouve só mais a voz, e você vê essa pessoa pessoalmente, e ainda te fazendo rir pra caramba. É, e ainda assim, ele foi muito caloroso. As piadas que ele fez lá, tanto de Recife, Olinda, todo mundo rindo pra cacete, foi muito bom. Inclusive, uma das pessoas que estavam lá no show do Petri, eu fui pra um evento de anime foi no mesmo mês, eu acho. E ele tava lá, eu, cara, você conhece Arthur Petri? Aí ele, não, então tava lá, não foi? Aí ele tava lá de fulano e tal, eu tava, pô, enfim. A comunidade se junta de uma forma que é muito bacana. E tem uns doidos no grupo do Saco Cheio? Tem, mas é maravilhoso. E foi uma noite maravilhosa pra mim também. Eu tomei umas Heineken lá, puxa, umas Heineken, porra. Aquelas garrafinhas pequenininhas. Porque Heineken só vende na garrafa pequena, né? Não vende. É uns de litrinho. Litrinho não, cara. É uns de ml pequeno mesmo. E foi muito legal. Pegamos umas bolinhas de queijo lá. Bolinha de bacalhau. Enfim. Foi muito bom. Toda a experiência lá foi no The Queen que ele fez esse show. Foi maravilhoso. Não, nada a reclamar, só agradecer. Como eu não sei de onde eu tirei isso, mas eu falo sempre quando eu quero dar assertividade que eu não tô achando algo ruim e só tô achando muito bom. Nada a reclamar, só agradecer. Eu acho que no meio de tanta merda que eu falei, não tem como encerrar, né? Não é nada mais justo do que encerrar, na verdade. Tô me enrolando um pouco pra falar. Eu tô melhorando isso, tá? Desculpem. Quando eu tô atendendo também, como eu sou call center, eu tô tentando melhorar isso. E eu espero ficar mais de boa algum dia, fazer um podcast sem estar gaguejando tanto. Enfim, sem estar tão enrolado assim. E eu acho que é porque eu parei de gravar, né? Também, por esse tempo, e isso tá me deixando sem prática. Parece até estranho eu voltar, sei lá, gravar um episódio assim do nada. Mas enfim, eu vou tentar aí voltar a fazer mais episódios, vou tentar ter mais interação com vocês. Obrigado a todos que ficaram no Telegram até agora e que estão no Telegram. E que os que me acompanham ainda tem os poucos, tem o quê? 23 inscritos no YouTube. Tem pessoas que me ouvem no Deezer, no Spotify. São pessoas que eu nem sabia, eu nem sabia que ia dar tanta não, né? Uma coisa considerável assim, nem foi tanto. Mas uma visualização considerável e eu achei bom pra caramba. Tem pessoas no Telegram que compartilham meus episódios e eu venho saber depois. Canais públicos que vêm compartilhando. E eu quero agradecer também ao Polemic, ao canal Polemic Knowledge, que é um canal de cursos de forma democratizada, pra eu não falar outra coisa, pra você estudar. Dê uma olhada aí, porque foi um dos ADMs do Polemic que me ajudou nisso. Ah, o servidor é 100% legalizado, antes que perguntem. Sim, ele me ajudou nessa e eu quero agradecer muito porque é uma comunidade, até pelo menos as pessoas que estão por trás são pessoas muito legais. E ainda assim eu tenho muito a agradecer pelo dono do Polemic, que se não fosse por ele, eu acho que eu teria desistido de upar os episódios e teria mergulhado pro Enco FM e não teria tido mais coragem de gravar tanto assim. Podcast ia ser só um arquivo que ia ficar boiando na internet. É isso, pessoal. Um bom dia, boa tarde, boa noite. E até o próximo episódio. Espero conseguir um tema legal. Ou eu não sei. Talvez eu volte até fazer umas playlists como eu fazia antigamente. Um abraço. Raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did need some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling.